Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. À quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso, quartas-feiras, às 17h, na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão de Lusitana Paixão. Hoje, para o ar um bocadinho atrasado devido a alguns problemas informáticos, mas, enfim, vamos à música porque é isso que interessa. E hoje vamos dedicar esta emissão inteiramente ao Festival da Canção RTP, enfim, ao Festival da Eurovisão, às participações portuguesas. Isto porque estamos em plena altura de apurar o finalista. Na terça-feira atuaram os primeiros 12 e ficaram 6 pelo caminho, passaram outros 6 e já nesta quinta-feira, ou seja, ontem, atuaram outros 12, ficaram outros 6 pelo caminho e passaram outros 6. Vamos nesta emissão, não vamos falar destes 12 que passaram à final, mas vamos sim falar, está difícil, vamos sim falar daqueles que, enfim, que em anos anteriores foram representar Portugal à Eurovisão. Vamos andar no tempo, de frente para trás, recuando à medida que fomos andando nesta emissão, recuando no tempo. Vamos, portanto, começar com a música do ano passado, uma música que fez o seu sucesso, andou aí no verão. De vez em quando lá se ouvia, mas nunca mais se ouviu falar de Flor de Lis. Daniela Carriço, ela trouxe-nos o tema chamado Todas as Ruas do Amor, um tema que indiscutivelmente ganhou o Festival da Canção RTP do ano passado. Enfim, também siga de passagem, foi um tema muito acima dos outros em termos de qualidade, em termos da própria interpretação da cantora, que mesmo assim e na própria Eurovisão foi à final, não ganhou, é verdade, não ganhamos, mas foi à final do Festival da Eurovisão. Vamos então à música nesta emissão, vamos então iniciar com a voz de Flor de Lis e o tema Todas as Ruas do Amor. Estela, se são chuvas amarela, se são salas branca areia, se são maras mara cheia, se são céus do verão, se são estrelas de encantão, se são noites no espelho, se são dias ou lua. Dado em jeito amante, sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Vejo a mar a bater lua, sou um sol em na penumbra. todas as ruas do amor. Serás meu e eu serei tu. Se sou tinta, tu és tela. Se são chuvas, aguarela. Se são salas, branca areia. Se são maras, maré cheia. Se são céu, és do verão. Se são estrelas, de cantar. Se são noites, luz para ela. Se são dias, o novamente, depois de ouvirmos então esta música de da Flor de Lis, uma música, na minha opinião, muito bonita e que tive mesmo muita pena que não tivesse ganho o Festival da Eurovisão, mas ao menos ganhou o Festival da Canção. Enfim, vamos agora recordar outros temas de outros anos, por exemplo, o de 2009, que foi cantado na voz de... aliás, 2008, que foi cantado na voz de Vânia Fernandes. O tema chama-se Nossa Senhora do Mar e foi belíssimamente interpretado por esta cantora em Belgrado. A música é uma música mais ao estilo da balada e não deve deixar de ser ouvida. É uma música mesmo muito bonita que passamos agora a tocar. Senhora do mar, em tua voz me tendes caída. Quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa, desta casa perdidas? Amor que é de ti. Senhora do mar, ante vós minha alma está vazia. Quem vem chamar assim o que é meu? Ó mar alto, traz para mim amor meu sem. Oh, próxima música é um convite que acabamos de aceitar de Sabrina, ela que nos convida para dançarmos com ela, ou pelo menos convidou-nos em 2007. A Antenove ainda não estava cá, é por isso que não fomos. Enfim, a música de 2007 é então de Sabrina, ela que tinha este tema intitulado Vem Dançar Comigo, um tema tipicamente português e, enfim, uma voz tipicamente portuguesa que nos contagiou cá e que fizemos questão de levá-la então à Eurovisão. À Eurovisão já o mesmo não aconteceu lá. De facto, conseguimos mexer com o público. Sabrina conseguiu mexer com o público, com uma atuação até bastante conseguida, mas, enfim, não conseguimos surpreender o júri. Já não digo para vencermos o Festival da Eurovisão, mas pelo menos para destornarmos a posição, a melhor posição até agora conseguida por Portugal. Que já agora também aqui vamos recordar, mas fica já a informação de que foi em 1996 quando conseguimos um, até foi bom, um sexto lugar na voz de Lúcia Muniz com O Meu Coração Não Tem Cor. Mas para já, vamos recordar esse tema de 2007 de Sabrina com o tema Vem Dançar Comigo. Agora até ao ano de 2006. Elas chamam-se Nonstop e ganharam um concurso na SIC. Era um concurso para encontrarem uma girls band para Portugal. Já lá vão muitos anos, vão praticamente 10, não estou em erro, desde que então aconteceu essa... Enfim, desde que aconteceu esse concurso na SIC e em que então elas ganharam. Não eram propriamente uma girls band, mas formaram-se assim e, enfim, tiveram o seu sucesso, mas, entretanto, andaram aí um pouquinho desaparecidas. Em 2006, reapareceram para participarem, então, neste Festival da Canção. A música, de facto, não foi muito bem conseguida, mas pronto, foi mesmo assim a participação portuguesa que levamos para a Eurovisão. A música chama-se Coisas de Nada e é então um tema que passamos agora a apresentar. Instrumentalmente até nem está mal tudo, até está bem interpretada, mas na altura a interpretação não correu tão bem quanto isso no Festival Internacional Europeu, ou seja, na Eurovisão. Mas de todas formas foi então, como disse, a música que levamos e vamos recordá-la aqui de 2006, Coisas de Nada, das Non-Stop. Operação Triunfo, e por isso tinha direito a ir ao Festival da Eurovisão, corria o ano 2005. Ela, em 2003, havia participado num outro concurso, Ídolos, só que um era da RTP e o outro era da SIC. Ela não ganhou, mas ficou em 5º lugar e fez questão de, mesmo ter ficado em 5º lugar, continuar no mundo da música. Desta forma, Rui Drummond e Luciana Abreu juntaram-se para, juntos, irem então ao Festival da Eurovisão em Kiev. Formaram o grupo To Be e o tema Amar. Não foi das apresentações ou representações mais notadas na história da participação portuguesa na Eurovisão. De todas formas, fizeram o melhor que estava ao seu alcance. Ele, ela e os compositores da música e letra. Foi uma participação que, apesar de não ter sido das mais notadas, merece, como é lógico, o seu destaque. E, portanto, vamos à música de To Be Amar, que participou no Festival da Eurovisão, em Kiev, corria o ano de 2005. Vezes foge, procura outro lugar. onde o sol não cabe e a lua não quer ficar. De mar em mar, hey, ver e vencer, hey, amar, amar, sempre, sempre, anyway. De mar em mar, hey, ver e vencer, hey, amar, amar, always, day by day. Só quem não quer amar. Ainda mais no tempo e vamos até ao ano de 2004. Foi uma apresentação muito pouco conhecida aqui mesmo em Portugal. Pouca gente sabe que Sofia Vitória foi a representante portuguesa na Eurovisão e com o tema foi Magia. Era daquelas alturas em que já pouco se ouvia falar da Eurovisão e que durante alguns anos nós andamos esquecidos de que esse festival existia. Verdade seja dita, foi mesmo isso que aconteceu. De todas formas, atualmente as coisas são diferentes e, ainda bem, renasceu a paixão pela Eurovisão, talvez também porque regressou o tradicional Festival da Canção RTP. Vamos, portanto, ouvir este tema que não tem muita história, mas que ainda assim foi sucintamente o tema que representou Portugal. Ficamos com Sofia Vitória, foi Magia. Magia, mas está Viajamos mais um ano no tempo e vamos encontrar-nos com um dos grandes nomes da canção romântica portuguesa. Estou a falar-lhe de Rita Guerra, ela que, curiosamente, e só a título informativo, ainda este ano lançou um álbum intitulado Luar. Em 2003 gravou um tema, o que levou à Eurovisão, que inclusive depois acabaria por fazer parte do seu trabalho e também acabaria por se tornar num sucesso. Chama-se Deixa-me Sonhar e foi até um tema que depois acabou por fazer muito sucesso. Ficamos então com este tema que representou e bem Portugal. Rita Guerra teve, na altura, uma boa prestação, mesmo dentro do palco, teve uma boa atuação, uma grande prestação, numa altura em que foi a Letónia quem arrecadou, aliás, peço desculpa, a Turquia quem arrecadou o título. Na altura era Sertab Erener, isso era o título informativo, quem conquistava, portanto, o Festival da Eurovisão daquele ano. Foi, portanto, um ano também interessante na Eurovisão, um ano em que houve umas quantas polémicas, umas quantas irreverências de um grupo chamado Tatu, da Rússia, que conquistou o segundo lugar, motivando, mesmo assim, muitas críticas sobre a sua participação. Mas, enfim, vamos ficar então com a música portuguesa, porque é essa que interessa. A música de Rita Guerra, Deixa-me Sonhar. E depois vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Leva o sol, leva o mar, leva contigo a luz do meu luar. Leva o amanhecer céu, leva a cor, deixa o anoitecer e a minha dor, e a minha dor. Mas quando fores, deixa-me sonhar só mais uma vez, pensar que vais ficar sempre junto a mim. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. E mais música. E cá estamos de novo nesta emissão do Lusitano na Paixão. Vamos recuar agora até 1999. E isto porquê? Porque em 2002 e 2000 Portugal não participou no Festival da Eurovisão. Em 2001 participou, mas infelizmente é uma música que não temos connosco. Infelizmente assim acontece. Mas ressalve-se que foram os MTM que participaram. Uma participação que também não se fez notar. Enfim, uma participação que se fez notar, e essa sim notabilizou-se bem, foi a interpretação de Rui Bandeira com o tema Como Tudo Começou. Foi um tema, aliás, que depois fez um grande sucesso aqui em Portugal, mesmo não tendo ganho o Festival da Eurovisão. Já agora tenho dito aqui que não tem ganho e que não foi bem sucedida, etc. Mas não tenho cometido esta falha de não ter dito ainda as pontuações, aliás, as classificações finais dos, enfim, dos nossos participantes. Vou então dizer-lhe 4 de cada vez, para que não lhe diga tudo de uma assentada, mas eles aqui vão. Em 2009, Portugal ficou em 15º lugar com Todas as Ruas do Amor. Em 2008 ficamos em 13º com Vânia Fernandes e Nossa Senhora do Mar. Em 2007 ficamos em 11º numa canção escrita por Emanuel e cantada por Sabrina. Vem dançar comigo. A música de 2006 das Non-Stop chama-se Coisas de Nada e ficou então em 19º lugar. Foi, como disse, uma participação que pouco se fez notar de Portugal. Foi uma falha minha e eu desde já apresento as minhas sinceras desculpas, mas a partir de agora vou informá-lo sobre então estas classificações, juntamente com a informação que lhe fui dizendo, aliás, que lhe vou dizendo. Enfim, quando a gente comete erros, tem de os inventar, não é? Da melhor forma possível. Vamos então à música nesta emissão, a música de Rui Bandeira, Como Tudo Começou, de 1999. Fica de 1999 com o... Vai dizer como é que tudo começou. A minha vida já não faz sentido agora. Sei, não vai haver nenhuma forma de te ver. Sei eu saber por que razão te foste embora. E sem querer fazer com a música de Rui Bandeira, Como Tudo Começou, uma música que ficou em 21º lugar. Foi também em virtude disso que Portugal em 2000 não participou. Em 2001 os MDM ficaram em 17º lugar e por isso em 2002 não participamos no Festival da Eurovisão. Em 2003 esta regra dos últimos 3 ficarem fora acabaram, e aliás acabaram, enfim, houve Portugal, conseguiu livrar-se desta regra e então em 2003, apesar de termos ficado em 22º lugar, mantivemos-nos no Festival da Eurovisão e pudemos participar em 2004, na altura em que com a voz de Sofia Vitória ficamos em 17º lugar. Em 15º ficaram os To Be, com o tema Amar, como aqui já passamos, e na altura ficaram então em 15º lugar em 2005. A música que passamos agora a ouvir foi aquela que levou Portugal ao Festival da Eurovisão em 1998. A música chama-se Se Eu Te Pudesse Abraçar e foi então uma letra escrita por José Cid e interpretada pelo grupo Alma Lusa. Eles não conseguiram mais do que 12º lugar, mas ainda assim foi uma participação não muito má para as participações de Portugal. Ficamos então com este tema de 1998, Alma Lusa, Se Eu Te Pudesse Abraçar, Um tema até bem bonito e que passamos a ouvir agora nesta edição do Lusitana Paixão. Edição que, como já disse, foi para o ar com algum atraso devido a problemas informáticos e que hoje é então dedicada às músicas que fizeram, aliás, às músicas que representaram Portugal no Festival da Eurovisão. Passamos então a ouvir Alma Lusa com Se Eu Te Pudesse Abraçar, 12º lugar de 1998. A saudade já lá está. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, faço caminho ao andar, para a mãe e pátria lá, que a distância faz chorar. Deixou alguém do outro lado do mar. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, faz o caminho ao andar, quero bem para teu lar, que a distância faz chorar. Recuar mais um aninho, agora até o ano de 1997, que contrastou com a melhor participação portuguesa. Isto porquê? Porque foi a pior. A pior, enfim, tendo em conta os números, a pior pior foi a primeira, mas enfim. Esta última participação de Portugal, aliás, esta participação de Portugal de 1997, só conseguimos com ela um 24º lugar. Só ficamos atrás de um país que infelizmente não tem aqui o acesso a essa informação. De todas formas, ficamos em 24º lugar, em 25 participantes. O tema é de Celia Olsen e chama-se Antes do Adeus. Um tema que, enfim, passa discreto, mas que de duas formas foi o tema que levou Portugal à Eurovisão. E foi também um tema, enfim, então, um tema bonito. Não foi entendido assim lá fora, mas é um tema, na minha opinião, um bonito tema daqueles de final de domingo à tarde para, enfim, que devemos ouvir. E passamos então a ouvi-lo agora mesmo, nesta emissão do Alma do Lusitana Paixão, aliás, esta emissão do Lusitana Paixão, que hoje dedicamos inteiramente às canções portuguesas que representaram, portanto, Portugal na Eurovisão. Eis então a música de 1997, Antes do Adeus, de Celia Olsen. Aventura, antes do adeus, a loucura, antes do adeus, a ternura. ti. Devolveste os meus poetas. A desfeita. Nos teus olhos que rendeu. Antes do adeus. Houve palavras secretas. A suspeita. O avesso do amor. Antes do adeus. Ainda escondeste maldosa. Imperfeita. Vivo no ser amado. A partilha do A próxima música dispensa apresentações, mas eu terei todo o prazer em a apresentar. A música é de Lúcia Muniz, chama-se O Meu Coração Não Tem Cor. O meu tem. Tem amarelo, verde e vermelho, as cores da bandeira portuguesa. O de Lúcia Muniz também, com certeza, mas a música chama-se O Meu Coração Não Tem Cor e foi a melhor participação de Portugal na Eurovisão. É verdade, foi um sexto lugar, mas foi a melhor participação de Portugal na Eurovisão. Vamos lá ver se é este ano que nós conseguimos ultrapassar este recorde, digamos assim. Foi, portanto, em 1996 que esta música ganhou o Festival da Canção e representou, e muito bem, Portugal na Eurovisão. Depois deste sucesso, a voz de Lúcia Muniz nunca mais passou despercebida. É ainda hoje uma grande cantora, ainda hoje uma voz inconfundível e também uma grande atriz, já agora, também uma grande atriz. A música que passamos a ouvir, como já disse, chama-se O Meu Coração Não Tem Cor e representou Portugal, então, no Festival da Eurovisão, corria o ano de 1996. Esta canção a navegar, o meu coração não tem cor. Situamo-nos agora no ano de 1995, ano em que Toque Cruz levaria à Eurovisão uma canção muito curiosa, e mesmo que tenha ficado no 21º lugar, aqui em Portugal não passou despercebida, e não é por ter ficado neste lugar que lhe é retirada o talento que tem, aliás, a qualidade que tem. A qualidade da música, o talento do intérprete, enfim, um nome que acabou depois por ficar meio oculto na música portuguesa, mas Toque Cruz teve o seu momento de glória então ao participar no Festival da Eurovisão em 1995, em Dublin. Era a segunda vez consecutiva, aliás, era a segunda vez, sim, a segunda vez consecutiva que a Eurovisão se realizava, o Festival da Eurovisão se realizava em Dublin. É que em 93 e em 94 foi precisamente a Irlanda do Norte que ganhou então o concurso. A República da Irlanda, peço desculpa. Vamos então ficar com esta música de 1995, Toque Cruz, Baunilha e Chocolate, uma música que com certeza o vai agradar. Que povo é este teu e meu? Onde passou a torre aí? Mudou o mar, mudou o céu, onde não era amanhecer, fez do mundo seu país. E o teu avô andou por lá, a minha avó pôs cá o pé. Nosso amor é todo mar, tens perfume de luar. Tenho gosto de café, amada de branco e fel, és nata no meu chamar, tem mais paladar que o mel, casar baunilha com chocolate, gaivota branca foi achar, naquelas terras mais azul, gente doce e musical, que em seu canto tropical pôs um sonho mar azul. Quem temperou o nosso amor feito a guitarra e violão, no vai-vem da caravela, com pimenta e com canela, com gindum e açafrão. Amada de branca pele, és nata no meu chamar, tem mais paladar que o mel, és a baunilha com chocolate. Que povo é este que partiu e foi dobrar o pujador? Mãos unidas nasce a flor, em cada beijo sabe a paz. Quando a alma sente amor, tenha um corpo qualquer cor, preto ou branco tanto faz. Quando a alma sente amor, a próxima paragem é no ano de 1994, ano em que foi levada à Eurovisão uma menina. Imagine, ela tinha 16 anos, mas tinha uma voz poderosa. A voz era de Sara Tavares, que ainda hoje figura no panorama musical português, no panorama de honra da música portuguesa. Cabo-verdiana de nascença e de gema, mas também com uma grande influência aqui de Portugal. A música que levou ao Festival da Canção foi chamar a música E tanto chamou que conseguiu o segundo melhor lugar de sempre da Eurovisão. Aliás, na altura foi assim o melhor lugar que nós conseguimos em 1994, ainda não tinha surgido a música de Lúcia Muniz, mas conseguimos portanto com Sara Tavares um 8º lugar. Era das raríssimas vezes que Portugal figurava no top 10. Curiosamente, um ano antes já a Anabela tinha conseguido esse feito. Mas já lá iremos. Para já, a música de Sara Tavares e Chamar a Música, um tema muito bonito de uma cantora que, desde então, nunca mais parou. Quer dizer, parou este ano, mas por motivo de saúde. E, enfim, está agora a recuperar e há de ficar tudo bem dentro em breve. Recordamos então esta música de 1994 de Sara Tavares, Chamar a Música. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou perder licor, com um filtro de pendor de amor, amor, amor. Vou chamar a música, vou pegar na tua mão, vou compor uma canção. Chamar a música, música. O vento do deserto acordado em mim. Chamar a música, música, musa dos meus temas. Nesta noite de açucenas, abraçar-te apenas é chamar a música. Esta não quero a TV, nem a folha do jornal banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, um poema de cetim. Chamar a música, a música. Como o vento do deserto acordava em mim. Chamar a música, música, musa dos meus temas. Nesta noite de açucenas, abraçar-te apenas é chamar a música. Estamos agora em 1993 para lhe falar de outra grande cantora. De facto, a década de 90 foi uma década, ainda assim, de ouro para a música portuguesa. Em 1993 concorria ao Festival da Eurovisão, aliás, ao Festival da Canção RTP, uma voz que surpreendeu toda a gente. A voz de Anabela. Ela tinha apenas 17 anos quando participou pela primeira vez. Aliás, quando participou no Festival de Eurovisão, não voltou a repetir o feito. Participou, portanto, em 1993, tinha 17 anos. E o tema que nos trazia surpreendeu toda a gente: Quando Cai a Noite na Cidade. Foi um tema que brilhou aqui em Portugal, mas não só. também no estrangeiro, também na Eurovisão, ela conseguiu até uma boa classificação. Conseguiu um 10º lugar. E figura então nos poucos nomes que conseguiram levar Portugal ao top 10 da Eurovisão. Ela conseguiu, e com muito mérito, uma grande exibição, uma grande interpretação na altura, em 1993, um tema que ainda hoje, e já passaram 17 anos, é muito cantado, é muito conhecido, é um tema muito pedido, é um tema, portanto, que não caiu no esquecimento, como aliás também aconteceu com Chamar a Música, de Sara Tavares, que ainda agora acabamos de ouvir. Vamos então à música de 1993, a música de Anabela, o tema Quando Cai a Noite na Cidade. Depois deste tema, um curto intervalo e eu volto para a terceira e última parte deste Lusitana Paixão. Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Esta semana em História da Cruz. Se Lázaro não tivesse morrido, Jesus tê-lo-ia curado. Se deu vista ao céu, também teria feito com que este não morresse. Tirai a pedra. Senhor, como queres abrir o sepulcro agora? Há 4 dias que Lázaro foi sepultado. Já deve cheirar mal. Não te disse para creres, Marta. Não quererás ver a glória de Deus. Tirai a pedra. Afasta-te um pouco, pastor. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 18h, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Vanessa e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. E cá estou eu outra vez para continuar com esta emissão do Lusitana Paixão, que infelizmente vai mesmo com muito, muito atraso. Os problemas informáticos foram se agravando ao longo da emissão desta emissão. Infelizmente são coisas que me ultrapassam. Mas pronto, para já as coisas estão a correr. Enfim, ainda dá para fazer a emissão, está tudo a correr dentro dos normais, dentro dos parâmetros normais. Vamos continuar com esta emissão, então. Vamos agora até o ano de 1992, à altura em que Dina nos trouxe Um Amor de Água Fresca em Malmo, na Suécia. Foi um tema que aqui em Portugal, enfim, foi mais um daqueles que indiscutivelmente se tornou um sucesso imortal da música portuguesa. Ainda hoje, e sobre este já passaram 18 anos, é um tema também muito cantado, muito conhecido, de uma Dina que ontem nos surpreendeu ao interpretar novamente O Amor de Água Fresca. A interpretação não foi de longe das melhores, não foi daquelas que teria mais ânimo, mas enfim, foi uma interpretação simbólica de Dina. Vamos então ouvir este tema, que ficou em 17º lugar no Festival da Eurovisão em Malmo, como já disse, na Suécia. Corria então o ano de 1992. Deixo só a nota de que esta era mais uma música, enfim, não foi a única, mas foi talvez a mais bem sucedida música escrita por Rosa Lobato Faria, que entretanto já nos deixou. Vamos então à música. Dina com Amor de Água Fresca, 1992, 17º lugar da Eurovisão. É perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. O meu doce teu vem. Nós sobre a mesa, o amor de morango e caju. Peguei, brinquei e meti-te na cesta. Riso e dás-me a volta à cabeça. Vem cá conhecer-te. Quero o teu amor de água fresca. Cesta, riso e dás-me a volta à cabeça lá. fruta suma, água fresca, provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, abacate, abunho e a pera francesa, ruma, framboesa, kiwi. A próxima música alcançou também um 8º lugar, o mesmo de Sara Tavares, que disse há pouco que era o melhor que Portugal tinha conseguido, e era, mas neste caso também compartilhado com 12 pontos, que em 1991 surpreendia o mundo com Lusitana Paixão. É, um tema que catapultou esta cantora para o estrelato da música portuguesa. Em 1991, ouvia-se então cantar bem alto e viva voz Lusitana Paixão, um tema que ficou, como disse, em 8º lugar. Foi um dos temas mais bem sucedidos da canção portuguesa na Eurovisão. Eu estou com muita expectativa sobre este ano. Vamos lá ver como é que se safa Portugal. Mas, indiscutivelmente, que Lusitana Paixão foi um grandioso sucesso. Adormecer com a dor. Fado. No início da década de 90, ou seja, precisamente no ano de 1990, Nuxa dizia-nos que há sempre alguém. E é bem verdade, há sempre alguém. No mundo somos 6 mil milhões de pessoas. Não tem a ver nada, não tem nada a ver, aliás, mas enfim. Nuxa com Há Sempre Alguém foi o tema que participou no Festival da Eurovisão em 1990. O lugar foi muito modesto, foi o 20º, mas mesmo assim foi também um dos temas que durante muito tempo foi conhecido e reconhecido a nível nacional. Não foi, portanto, um tema com muita história, foi apenas mais um tema que participou no Festival da Eurovisão. 1990, Nuxa com Há Sempre Alguém. Um ano e vamos até 1989, a altura em que os Da Vinci nos diziam que eram os conquistadores. Eram os conquistadores aqui em Portugal, porque lá fora só conquistaram o 16º lugar. Mais um modesto lugar de um dos países que há mais tempo participa na Eurovisão. Ora, em 1989 então era o final de mais uma década considerada aqui como década de ouro. E realmente surgiram daqui grandes nomes. Dulce Pontes, já ia dizer o nome da música, mas não. Dulce Pontes, Nuxa, noutras áreas, Heróis do Rock, Heróis do Mar, aliás, Sétima Legião, enfim. Foram muitos os nomes que da década de 80 passaram para a década de 90 e figuraram precisamente nessa época. Nessa década. A música dos Conquistadores. Enfim, vingou aqui em Portugal. Ainda hoje é um tema que, já contando com 21 anos desde o seu lançamento, é um tema que, enfim, faz sucesso. É um tema que é conhecido. Lá fora passou despercebido. Ficou em 16º lugar. Para vocês, Conquistadores. Aliás, os Da Vinci com Conquistadores. dias e meses e anos no mar, correndo uma estrada de estrelas a conquistar. Entramos-nos agora no ano de 1988, já recuamos 22 anos desde que iniciamos esta emissão. Estamos a ficar mais novos, eu estou quase um recém-nascido. Enfim, vamos continuar com então esta emissão do Tutana Paixão, parando agora no ano de 1988, ano em que Dora, com Voltarei, representou Portugal no Festival da Eurovisão. Há pouco disse-lhe que o melhor lugar tinha sido o 8º e o pior lugar o 24º. Pois bem, ambos foram partilhados. Se em 97 Sally Olson ficou em 24º lugar, já em 88 Dora tinha repetido esse feito. O tema Voltarei não foi de facto um sucesso, nem lá fora, nem cá dentro. Ficou apenas para a história como tendo participado na Eurovisão, mas não foi um tema de sucesso. Ficou então em 24º lugar. E é com, ainda assim, este tema que ficamos de 1988, Dora com Voltarei. Voltarei, que, Dora, que acabaremos por voltar a ouvir daqui a alguns instantes. Vamos agora até ao ano de 1987, a altura em que os Nevada, com Neste Barco à Vela, representaram o nosso país, o nosso cantinho à beira-mar plantado. Ficaram em 18º lugar, foi mais um modesto lugar na tabela classificativa dos festivais da Eurovisão, mas é um tema que é bem bonito, é um tema que sabe bem ouvir, é um tema típico português do final da década de 80, e é verdade, em 1987 caminhava-se para o final, portanto, para o final da década, e, enfim, dispensa de certa forma algumas, aliás, dispensa de certa forma muitas apresentações. Vamos à música, porque é isso que interessa, os Nevada, com Neste Barco à Vela. A música de 1987, 18º lugar no Festival da Eurovisão. E cá está ela. Em 1986, ela teve a sua primeira participação com o tema Não Sejas Mau Para Mim. Um tema que aqui em Portugal até ficou, até pegou, mas lá fora não conseguiu mais do que um 22º lugar. Um tema ainda assim divertido e que vale a pena ouvir, vale a pena recordar Dora com este Não Sejas Mau Para Mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 1975, Adelaide Ferreira interpretava Penso em Ti, Eu Sei, um tema romântico, de uma cantora romântica, que ficou como um dos maiores sucessos da música romântica portuguesa. Não conseguiu mais do que um 18º lugar lá fora, no Festival da Eurovisão, mas mesmo assim, aqui em Portugal, foi um grande sucesso. E ainda hoje é um tema que de vez em quando se ouve na radiofonia. Sucesso, sucesso é o tema que lhe vou apresentar a seguir. Ficou no 11º lugar, mas para já, é mesmo a voz de Adelaide Ferreira quem agora lhe trazemos. Música então de 1985, Penso em Ti, Eu Sei, 18º lugar no Festival da Eurovisão. Estacionamos agora em 1984, numa altura em que já vamos caminhando para o final desta emissão. Mas é ainda assim a vez de lhe apresentar a voz de Maria Guinot. Ela compôs tudo, letra e música. O tema que lhe trazemos chama-se Silêncio e Tanta Gente. Um tema celebrizado pela gafe de Maria Guinot, pelo esquecimento de Maria Guinot no Festival da Canção RTP, quando se esqueceu de uma das estrofes. Mas enfim, a música de 1984 foi um sucesso na Eurovisão. Curiosamente, aqui em Portugal não passou tão... Aliás, não ficou tão marcada quanto isso. É um tema conhecido, mas não ficou tão marcada quanto isso. Silêncio e Tanta Gente, de 1984, conseguiu um 11º lugar. Foi, enfim, um tema que até ficou, tendo em conta as posições habituais de Portugal, até ficou bem classificada, não é? Bom, mas a música vai passar agora aqui na Antena Web, nesta emissão de Lusitana Paixão, que está então a caminhar para o seu final. Mais uma vez, nós pedimos imensas desculpas, problemas informáticos andaram-nos a afetar ao longo desta emissão. foram-nos atrasando. Aquilo que seria um atraso de 10 minutos, um quarto de hora, acabou por se revelar num atraso de 60 minutos. Eu peço da minha parte as minhas imensas, imensas desculpas. É verdade que estas emissões são gravadas na sexta-feira de manhã e, portanto, se houver algum imprevisto, estamos feitos, não é? Mas a verdade é que, primeiro, imprevistos acontecem mais vezes do que os previstos. E, segundo, quanto mais tarde, digamos assim, for gravada esta emissão, ou seja, na sexta-feira de manhã, serve sempre para ser mais autêntica. Enfim, estes imprevistos podem acontecer. Eu espero que o ouvinte compreenda. Acredito que o ouvinte compreenda. Vamos então à música de Maria Guinô, 1984, Silêncio e Tanta Gente, o 11º lugar do Festival da Eurovisão desse ano. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, é um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito, sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer. É uma pedra ou é um grito de um amor por acontecer. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são uma história daquilo que eu sou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Ai, às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. Troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. O próximo tema foi ao Festival da Eurovisão no ano de 1983. Ele chama-se Armando Gama e ficou conhecido, curiosamente, não com esta música, mas depois de ter reunido com Valentina Torres, formando o duo Armando Gama e Valentina Torres, e que tinha um famoso tema chamado Só Gritos, Só Gritos. A gente já não fala Só Gritos, Só Gritos, é sempre a mesma coisa, Só Gritos, Só Gritos, enfim. Isto sou a falar uma coisa que supostamente seria cantada, mas não vou, já basta o atraso da emissão, não vou torturar mais o ouvinte, portanto, enfim, não canto, remeto-me ao silêncio, mas bom. Ora, vamos então a esta música de 1983, que participou no Festival da Eurovisão. A música chama-se Esta Balada Que Te Dou, e é então de 1983, conseguiu um 13º lugar. Foi curioso porque pela segunda vez consecutiva Portugal conseguia essa mesma posição. Foram duas músicas seguidas, em 82 e 83, Portugal conseguiu tal feito. Depois dessa música de 82, já vai perceber qual é que é, mas para já é mesmo esta balada que te dou, a música de Armando Gama. Ela diz que ele foi um caso muito sério,

que já não conseguiu a mesma proeza foi a música de Carlos Paião. O nosso saudoso Carlos Paião, que em 1981 levava uma música, na minha opinião, muito interessante. Aliás, eu acho que nós ficamos em 17º lugar por este motivo, porque eles não gostaram do que ouviram. E é verdade. A música chama-se Playback e é uma crítica fantabulástica a quem faz precisamente playback. A música é, enfim, é uma chapada de luva branca àquilo que na altura se começava a fazer muito. Daí que eu digo que eu acho que o pessoal não gostou muito daquilo que ouviu, não gostaram muito da crítica e, portanto, não votaram muito na música de Carlos Paião. Eu estou, claro, a brincar, porque a votação era feita pelo público, portanto, creio que já na altura era feita pelo público, portanto, enfim, não era propriamente os artistas nem o júri que escolhiam o finalista da Eurovisão. Portanto, enfim, vamos à música de Carlos Paião, que conseguiu o 17º lugar com Playback. Corria o ano de 1981. A seguir eu volto para as despedidas. Não se perca tanto, nem sequer assobia. Com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Só precisas de acertar. Não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar, vais encantar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Põe o microfone na frente, muito disfarçadamente. Vai sorrindo que é pra gente lá presente não lutar. Ei, playback, tu és alguém. Mesmo afónico cantas bem. Ei, playback, a fazer playback. E vivo playback, faz-me sempre cantar. Ei, playback, respirar pra quê? Quem não sabe também não vê. Ei, playback, a fazer playback. E vivo playback, dá pra toda. Não sabe cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Só precisas de acertar. Não tem nada que enganar. E se mesmo sem cantar, vais encantar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Abre a boca, fecha a boca. Não te enganas, não te esganas. Vais ter uma apoteose contentosa pra agradar. Ei, playback, é que tu és bom a cantar sem fugir do tom. Ei, playback, a fazer playback. E vivo playback, faz-me sempre cantar. Com playback até perem bis, mas de certo virás feliz. Ei, playback, a fazer playback. E vivo playback, agradece. É chegado o momento de nos despedirmos. Eu, antes de me despedir, quero só mais uma vez renovar e reiterar o meu sincero pedido de desculpas. Não estava nos planos este imprevisto, como é lógico, um imprevisto que supostamente nos tiraria 10 ou 15 minutos, mas infelizmente acabou por se tornar numa hora. Acabou então por nos atrasar mais do que aquilo que eu próprio esperava. Peço-lhe sinceramente imensas desculpas, com a promessa de que tudo faremos para que não volte a acontecer. Vamos finalizar esta emissão não com a música que vai ao Festival da Eurovisão, porque não sabemos, mas vamos finalizar com uma voz que acreditamos que vá ao Festival da Eurovisão, uma voz que acreditamos que vá representar